Afirmativo, 6313 está recebendo o áudio e está estabilizado no glide. Gente, está recebendo o áudio tranquilo e estabilizado o glide, grato pela informação. Confirme, trem baixo travado avistando? Aí é negativo, informará, baixado e travado, visual com a pista. Obrigado. Mandou boa noite, Golfo 989. Boa noite, 989. É o Sierra November, chama Recife, ano 2085, alterna 2545. Chamará Recife, ano 2085, alterna 1245, é isso? Afirmo, 2545, secundário. 1245, secundário. Obrigado, boa noite. 0, vento 130 graus, 1 a 12 de nós, ajuste no 0, 15. 1015, retrita com 12, livre pouso, pista 190. Frequência após retorne para a chegada da Mari na frequência 198 decimal 6. Correção 199 decimal 35. Pronto para decolagem? Pronto para decolagem, gol no 889. Ali mantém pistão no 0, gol no 889. Pronto na pistão no 0, gol no 889. Oceaner 6313 no solo 00, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 decimal 9, senhor. Vou liberar na solo 219, 6313. Caju, sente. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10 via Índia Alfa, quando lá chame torre em 118, meia dúzia. Uma boa noite, 3152. Alfa, muito prazer, 362, muito boa noite, vou tomar. Igualmente. Solo, boa noite, o Chanel 6313, segurando a foto. 6313, tem táxi autorizado Alfa Juliette para o portão 01, 6313. Alfa Juliette 01, 6313. Oi, Salvador, muito boa noite, 3152. Ah, não pode esperar a próxima. 3 3152, a Lima tem pista no zero, senhor. Confirme, a Lima tem? A Lima tem pista no zero, TAM 3152. Baixo. Solo Salvador, voo 604. Informação do Lu. Confirme, a aeronave chamou o Gol. Gol 1604, informação do Lu. 1604, está autorizado Fortaleza no 370. Resolu 19, decola da 10 com curva esquerda, Momo, transição frote. Frequência do controle, 1935, a torre 186, 5435, transponder, Gol no 604. Autorizado, Fortaleza 370, dentro do Gol 19, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, mais próximo, 1935, controle, 1202, 5435, transponder, Gol no 604. Informe para o posicionamento no 604. Zuno 52, decolou 04, chama agora o controle de Salvador em 1-9-35, bom voo. 1935, bom dia, boa noite, Botafogo. Controle Salvador, muito boa noite, tá 3152, decolado, Fuca, Aracaju. Tá 3152, contato radar, sobre 330, Fuca, Aracaju. 330, Fuca, Aracaju, tá 3152, pode voar, Fuca. Autorizado, Puka, tá 3152. Puka, muito obrigado. Bravo e Força Aérea 2763, bloqueou Mari. 2763, controle ciente, Mari após STAP, após Luna, dizendo para 2000, ajuste 1015. O 2763, entendeu, autorizado STAP, descer para 2000, confirma. STAP 2000, ajuste 1015, 2733. Tá projetado, livrando 5 mil para 2 mil pés. Salvador, boa noite. Passarinho 2224, autorização para Juazeiro do Norte. 2224, Juazeiro do Norte. 350. 350 na Pezulu 19 até Bangu, após vai direto. Decola no zero com curva esquerda, saída Momo Flock. Não, confirmo, Momo Frote. Frequência do controle 1935, a torre 186. 5444 é o transponder 2224. Gente, autorizado Juazeiro do Norte, nível 350. Na Euperzulo 19 até Bangu após direto. Decola da 10, com curva esquerda na Momo Frote. Controle 1935, 5444, transponder 2224. Correto, informa, pronto, puxa acionamento 2224. Chamará 2224. Bloqueio de TAP, o Força Aérea 2733 de 3000 para 2000 pés. Força 2733, continua descida para 2000. Aproide Duna, autorizado ILS, XR, pista 1-0, reposta estabilizada. Aproide Duna, 2733, descida para 2000, livre ILS. Salvador, muito boa noite, azul 42. 409 do 300 para o 160 Zulu. Azul 4209, essa é a identificação, chegada ponto, 4000, ajuste 1015. Identificou, a ponto, 10195, 4209 Azul. É, descida para 4000, senhorita, 4209? Relativo, 4000. Obrigado, 4000, peço, 4209 Azul. Solo, Salvador Gol, dia 04, no portão 4. Modulou, confirma. Gol no 604, no acionamento no 04. Autorizado, reporte táxi. Reporta táxi, dia 04. Salve Salvador, web 6747 com Azulu, Guarulhos, por gentileza. Yeah. Web 6747, Guarulhos, autorização, por gentileza. Prontinho, Guarulhos, então vamos lá. Guarulhos, você está autorizado na 340 na rota para o Whisky 50, decolador no zero com primeira direita, saída, primeira curva direita, saída da El, Leda, depois Bidese. Frequência do controle 1935, torre 186, 5443. Webjet 6747, autorizado Guarulhos, nível 340, pela UPERSC 50. Decolada 10, à direita, primeira da EL, depois Leda e IBDEV. 11935, torre 186, 5443, outro transponder, o Web 6747. Use pronto, puxa acionamento 6747. Obrigado. Controle Azul 4209. Prossiga. Solicita a liberação de velocidade, posições PONF e posição PELO. Livre. Ok, obrigado. Gona 076, 10 para 2000, ajuste 1015. 2000, 1015, Gona 076. Zona 076, voa Duna, livre LS, reporte estabilizado. Cone Duna, reporte estabilizado na LS, 076. Mundo 126 a bordo, 3 horas e 26, autonomia alterna Recife. Livre táxi, ponto de espera da 10, Índia e Alfa, quando lá, torre 186, uma boa noite, o 1604. Está livre táxi, Índia Alfa, ponto de espera da 126, boa noite, o 1604. Controle Salvador, muito boa noite, TAM 3305, formação Zulu. Tá São 3305, acendo identificação, desça 050 na chegada Mari, para hoje Mari. Boa Mari, desce para 050, TAM 3305. Salvador, boa noite, Fuselho 2663, no final aí, LF, do Lock Glide, trem fixo. Fuselho 2733, tráfego avistado, ajuste no 015, tem pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento 120 graus, com uma dúzia de nós. O Fuselho 2663, teve pouso. Força 2733, tem pouso autorizado, senhor, pista no 0. Vento no 20 graus, 03 nós. Tive pouso 2733. Autorizado ITAP em redução para 2209. Direto ITAP 2209. 3305, obrigado. Correu o 04, após o caravana final da Força Aérea, ele mantém no Deitor. Já está pousando? Firma, gol no 604, ele mantém pista no 0. Estabilizou, 076. 076, complete aproximação, torre 1918, decimal 6. Oh, 1986, igual no 076, boa noite, tá ligado? 36. 2763, livra na esquerda, pra pode ficar a sequência livre. T04, autorizado a decolar pista no zero, ventando 20 graus, 139, ajuste no 015. Autorizado a decolar da 0.05, 1604. 1,5 milhas a externo, gol no 076, boa noite, Torre Salvador. Boa noite no 076, tráfego avistado, ajuste no 015. Continue a aproximação, repórter pista livre, senhor Umborg, da companhia agora iniciando a rolagem pista no zero. Tá, sempre aguardando, gol no 076. Cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, ventando 20 graus com 139. Nível pouso, baixar travado, gol, 706. Pra 4.000, ajuste 1.015. O 9907 identificou, desce a 4.000, chegada Bonf, ajuste 1.015. Salvador, boa noite, voo no 604, decolado na Momo. Voo no 604, acendo identificação, sai da Momo, contato radar na decolagem, subindo ao 370. Em redução para aproximação, reporta estabilizado. Em redução, reportará 4209 azul. T05, está autorizado direto Duna. Direto Duna, OTAN 3305. Localizador 4209 azul. 4209, completa aproximação, torre 118, decimal 6. 4286, o 4209 azul, até mais. Ali. Senhor. Posta, abraço. Um abraço. 50, decola da 10, com primeira curva à direita, perfil saída da EL, outra e depois direto do BDEV. Frequência do controle, 119.35, a torre 118.6, seu código 5447, Xuxa, NER 6313. 6313, nível 360 aprovado, perigo 50, decola da 10, senhora curva direita na Dael Leda e após prova de BDEV.